de volta no ímpeto do recomeço, o sonho que aflora. O combate foi intenso pra garantir o foco. Quantos pediram arrego e tombaram no octógono. Cada gota de suor, cada pingo de lágrima fez surgir um novo ser. Que tão fácil não se abala com o maior privilégio de poder estar vivo, mesmo com lágrimas e risos, superar seus conflitos. Cê tá ligado, né, truta? A vida não é comédia, só toma moderna, onde perde flor inteira. Nos reveses da vida, portas se fecham e se abrem, e conduz nossas vidas a uma nova fase. Testemunha ocular do milagre de Deus. Sou condenado, acusado que se converteu. Quero ter nome e sobrenome, tipos de doutor. Ouça essa voz, sou Betim, aliados do Senhor. Muitos diziam que havia terminado, que o sonho acabou, mas se esqueceram que os sonhos padecem, Jesus ressuscitou. Não nasci pra ser mais um, resolvi ousar, alcançando o impossível, dá pra imaginar, marcando a minha geração e fazendo estrago, tipo Tupac, um dia quero ser lembrado. Equilibrava nas marquises com o spray na mão, eu de pé, minha mãe, só em oração. Não foi legal, tiozão, as páginas que escrevi, pai aos 18 e foi no mundo que aprendi. Quer viver, faz seu corre, cada um na sua, melhor pedido que roubar código de rua, tipo Lutero, pra rachar, pra bater de frente. Calça larga e a barreta, meu viso de crente. Quero vencer, ir além, ganhar o meu din-din, ser referência pros moleques que crescem aqui. Quero ter nome e sobrenome, tipos de doutor. Fiz minha cara, rimas, aliados do Senhor. Muitos diziam que havia terminado. Poder da prece, por várias vezes julgados pela roupa larga,